André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Ela é mais uma que no caminho do amor se perdeu, querendo descontar nos outros o que ela sofreu. Seu coração já foi brinquedo e agora quer brincar de amar. E eu fui logo gostar de alguém que só quer me usar. Foi só uma brincadeira, diversão de uma noite. Ontem veio me ver, mas já não sei se vem hoje. Frieza é uma doença contagiosa. Fui tentar curar a dela e acabei sendo só. Foi só uma brincadeira, diversão de uma noite. Ontem veio me ver, mas já não sei se vem hoje. Frieza é uma doença contagiosa. Fui tentar curar a dela e acabei sendo um só. Mais um na sua história. Diversão de uma noite.